Nem precisa desligar aqui, ó. Porque não tá entrando o som aqui. Não tá entrando o som. Não tá, porque esse microfone é direcional. Ele só. Tanto que você não pode falar do lado, você tem que falar na frente. Isso. Distância de dois dedos, assim. Fechou? Tá certo. Bom, isso você manja, né? Vamos lá. Programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. Ah, Cacate, vou te falar, que noite gostosa, hein? Maravilhosa, a noite tá ótima. Tá bonita, tá boa, tá livre, mas tá friozinho, né? Tá livre, de... não tem nuvem, mas tá friozinho, né? Exatamente, muito bom. Cacate, sabe que você falou pra mim aqui uma coisa que é verdade. Nos anos 80 e 90 tinha muito comercial legal, né? Exatamente, muito comercial bacana. Eles escolhiam muito bem as músicas. Hoje tá menos esse negócio de escolher a música. O cara pega, faz o comercial meio na pressa, mas na época era uma arte. Você fazia a escolha das músicas pra tocar no comercial, né? Exatamente, era isso mesmo. Você lembra de algum comercial assim? Era de quê? De cigarro, né? Propaganda de cigarro, né? É, eu nunca fumei. Você já fumou, Cacate? Eu fumei, sim. E parou? Conseguiu parar? Ah, já faz uns 10 anos já. Ah, que bom, eu não sabia que você fumava. É, eu fumava. Mas então você fumava pouco, porque eu nunca vi. Bom, aí tinha um comercial, vários comerciais daquele cigarro Hollywood, que tinha um monte de música legal, né? É, o Hollywood, né, que tinha as propagandas de cigarro, que eles faziam também, colocava intervalo de música famosa, música clássica, rock, né, vamos dizer. Era muito maravilhoso, era bom mesmo. É, e aí nessa vibe, nessa pegada... Tem o Heart, né? Exatamente. Então vamos tocar duas músicas. O Inger, que a gente vai tocar a segunda música do programa de hoje, não lembro se é exatamente do comercial do Hollywood. Mas o Heart da primeira, eu sei que era. Exatamente. Então vamos lá, de Heart com If You Looks Could Kill, pra abrir o programa do Cacate em alto estilo, Cacate. Opa! Programa do Cacate. Eu. You'll be lying on the floor. You'll be begging me, please. Cacate, que musicão, hein? Opa, muito boa. O Winger com Miles Away aqui na 6, né? Exatamente. Que era de comercial do Hollywood, do cigarro. Exatamente. É, eu também nunca fumei, Cacate, mas eu gostava das propagandas, viu? As propagandas foi as apresentações, né, das músicas rock, né? Conhecida no mundo. Era mais rock, né? Era mais rock. E era uma coisa assim, que era umas cenas de aventura, né? Umas cenas de esportes, era um negócio legal. Nada a ver com cigarro, que cigarro faz mal, mas os caras pegavam e faziam umas propagandas que era bem assim, de coisa da pessoa pulando de paraquedas, pulando de asa delta, né? Exatamente, mas essa propaganda foi proibida porque no mundo. Foi proibida, né? Foi proibida porque a propaganda incentivava o quê? O uso do tabaco, né? Do cigarro. E também começou a ter muitos fumantes depois desses tempos aí. É. Que virou até moda, epidemia, mas não sabia o mal que haveria de vir fazer no futuro. Que foi esclarecido pela Souza Cruz, que foi até processada. Foi processada em vários lugares, muitos, né? Muitos lugares mesmo. Mas infelizmente já acabou isso aí. Muitos que estão querendo fugir desse vício e não conseguem largar dele, porque é terrível, né? Bom, e segundo aquele Drauzio Varella, o cigarro é a droga que mais vicia. Exatamente. Você fumou quantos anos? Eu, na verdade, eu fumei uns 10 anos. Depois eu não. Aí parou. É, você conseguiu. Então, siga um exemplo do Cacate. Quem quiser parar, claro, porque tem gente que gosta, né? Então não adianta a gente falar que para se a pessoa gosta. Mas se você quiser parar, siga o exemplo do Cacate. O Cacate decidiu que ia parar e parou. Exato. Meu pai foi assim também. Bom, continuando nos comerciais, nas trilhas sonoras dos comerciais dos anos 80, vamos de Did It All For Love, né, Cacate? Isso, vamos lá. E depois lá, então. Tem Whitesnake, Love and a Stranger. Correto. Você curte Whitesnake bastante, né? Muito bom. É o David Coverdale, né? Exato. Então tá, aí agora Fenomenal com Did It All For Love e o Whitesnake com Love and a Stranger. Até já, Cacate. Opa! Programa do Cacate. Eu. programa do Cacate. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, oh, love ain't no stranger. I looked around, what did I see? Broken-hearted people staring at me, all searching cause they still believe. Oh, oh, oh. Love ain't no stranger. Legal, hein? Opa, essa foi boa, hein? Musicão. O som do Whitesnake, com os vocais do David Coverdale, Love and a Stranger. Exatamente, esse é um clássico. E você me lembrou, enquanto a gente tava tocando Love and a Stranger do Whitesnake, você me lembrou do David Coverdale, né? Aquela do filme que você falou, né? Exatamente, do filme. É, qual que era mesmo o filme? Você lembra, não? Aquela que ele ficava num carro? É tipo um filme de corrida, né? Filme de corrida. E esse ator era aquele ator, como é que é o... Deixa eu lembrar, do Asa Indomável, que fez aquele filme lá. Tom Cruise? Isso. Aí ele que fez esse filme, tem essa trilha sonora? Exatamente. Mas era o que? Era corrida de carro? Só pra me lembrar aqui. Corrida de carro, ele sofreu um acidente. É. E ficou na cadeira de roda. No final do filme, aí eles passaram pra cirurgia tudo. Aí o que aconteceu? Uma brincadeira, eles queriam apostar corrida na cadeira de roda. Brincadeira. Putz. Isso aí tá no tema do filme, você pode procurar que você vai dar risada. Ele e o cara que tava competindo, o que aconteceu? Eles empataram, parece. No final da corrida, mas os carros chocou um com o outro, os dois foram parar no hospital. Dias de trovão. E na verdade, os dois ficou empatado, na verdade, na corrida. Só que os dois foram parar no hospital e nisso aí, eles melhoraram, quer dizer, e ficaram em cadeira de roda até recuperar. Na verdade, aí eles discutiram na cadeira de roda, então vamos apostar a corrida agora na cadeira de roda. Nossa! Já que não dá pra andar no carro, vamos andar na cadeira. Aí ficaram nervosos e queriam fazer essa corrida. Então, era o... Eu tô vendo aqui, o nome do filme é Days of Thunder, não é isso? Exatamente. Deixa eu só ver se o nome do filme, The Last Night of Freedom, Days of Thunder, Dias de Trovão. Dias de Trovão, em português, mesmo. Dias de Trovão. É um filme de 1990. Exato. É com Tom Cruise mesmo, você tem razão. Eu não sei, a Pri, que é a nossa colunista de cinema aqui, depois, eu passo pra ela esse filme do Dias de Trovão. Aliás, que se vocês quiserem ouvir, na segunda-feira, após o Sense Wave, tem o que assistir, o podcast com a Priscila Armani aqui na Sense. Podcast sobre cinema. Eu vou falar pra ela desses filmes Dias de Trovão. Legal. Esse aqui, né? É esse mesmo, isso. É, mas eles ficam em cadeira de rodas, mas depois eles voltam? Então, o que acontece? Aconteceu nesse caso do acidente, por exemplo, quando eles estavam quase para ganhar a corrida no final, os dois veículos, que é o carro dele e do outro concorrente, eles ganharam juntos, só que um fechou o outro no exato momento. Aí houve esse acidente, o impacto. Os dois empataram, ganharam empatado. Ah, ganharam empatados. Só que aí ia ter um novo revanche, na verdade. Só que eles não podiam concorrer por causa do ferimento que eles teve na perna. E eles ficaram em cadeira de roda. E eles discutiram, na verdade, para que agora eu vou ganhar, que não sei o quê. Aí nessa discussão, eles falaram, então vamos ver, eu tô na cadeira de roda e você tem que aumentar. Então vamos apostar a corrida agora. Quem for mais rápido ganha. Uma brincadeira, vamos dizer. Mas isso aí, esse filme terminou assim. Eles empataram, na verdade. Entendi. Porque os carros se chocaram, que um não queria deixar o outro carro passar, impedindo a ganha do outro. Mas no final do filme, eles voltam a andar, não? Agora eu não lembro direito. Ah, tá. Então, é o seguinte, dica do Cacate, ele sempre passa umas dicas do cinema pra nós. Então, Dias de Trovão, filme de 1990 com Tom Cruise. Isso mesmo, Cacate? Exatamente. Recomenda pros ouvintes? Opa, muito bom. Então tá. A gente vai tocar, não é de comercial. A gente falou que esse primeiro bloco nós faríamos de comercial, não é de comercial. Interrompendo um pouco as músicas de comercial, a gente vai tocar o David Coverdale, trilha sonora do Dias de Trovão, com The Last Notes of Freedom. Né, Cacate? Opa! Então anuncia aí, David Coverdale. David Coverdale. É isso aí. Programa do Cacate. Eu... suffering will end, my friend, when the last load of Pressure is building and I can't stay away. Ah, Cacate, o som do... É... Olha que coisinha no final, que da hora, a guitarrinha. Violão, você falou que é violão, né? Parece um violão, né? Acho que é violão. É, Bruce Dickinson com Tears of Dragon, ou Tears of Dragon é o Choro do Dragão? Exatamente. Olha, que nome invocado. É, então, Bruce Dickinson com Tears of Dragon. Antes do Bruce Dickinson, outra indicação do Cacate, a gente tocou do filme Dias de Trovão, o David Coverdale com The Last Note of Freedom. Exatamente. Que você falou que agora, só pra falar pros ouvintes, você falou que eles voltam sair da cadeira de rodas no final. Eles só ficaram exato na época que eles estavam internados. Exato. É, então, agora você indicou pra nós o Big Country, né? Opa! Eu gosto de Big Country. Big Country é uma banda muito boa. Eles faziam um rock bem... Uma voz bem trabalhada, né? Uma coisa até mais rápida, né? E era muito bom o som deles. É muito bom o som deles. Exatamente. E aí você perguntou se tinha outra música deles. E eu falei, tem o Big Country com In a Big Country, pode ser? Opa, vamos lá então. Então é isso aí. Ah, não sei aí, vai, Cacate, aproveita e anuncia. Big Country. Big Country. É isso aí. Change my mind. isso foi o 38 Special com Back Where You Belong aqui na Sense, no programa do Cacate. Boa música, né, Cacate? Opa, maravilhosa, boa música. Eu acho uma boa música. Aliás, o 38 Special, eu já falei aqui, mas não custa repetir. O 38 Special, ele era formado pelos irmãos, ou por um dos irmãos do cara do Lynyrd Skynyrd. É isso, né? Exatamente, isso mesmo. Bom, agora o Cacate pediu, e quando o Cacate pede, a gente atende. O Cacate pediu para nós tocarmos uma música do Lou Reed, o Perfect Day, não é isso, Cacate? Exatamente. Que é uma música lindíssima. É... A gente até falou que ela tem uma versão que foi feita com o Luciano Pavarotti. Luciano ou Luciano Pavarotti? É o que eu tinha passado para você. Mas como fala? É Luciano ou Luciano Pavarotti? Luciano, né? Luciano Pavarotti. Estamos no Brasil, vamos falar de Luciano. Luciano Pavarotti com o David Bowie, com o Lou Reed mesmo, que cantou a versão original. E com o Bono do YouTube, com a Sade, que é aquela cantora. Muitas cantoras boas também. É uma versão que acho que até foi para um desses shows de ajuda que há necessitado. Não lembro agora, vou pesquisar. Só que aí a gente vai tocar a original, né, com o Lou Reed. Exatamente. E depois do Lou Reed, Perfect Day, tem uma música lindíssima que eu e o Cacate combinamos e que vai ficar como surpresa para esse final de bloco. Então é primeiro Lou Reed com Perfect Day e depois essa música surpresa, pode ser? Opa! Então até já! Programa do Cacate. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just what you sow. Eu. Música linda, Cacate. Opa, muito boa. É o Alan Parsons Project, com isso, os vocais de Eric Wolfson, com Eye in the Sky. Exatamente. Eu acho essa música linda. Surpresa para os ouvintes, antes da gente retomar as duas últimas músicas do bloco, a gente tocou o Eye in the Sky com Alan Parsons Project e o Lou Reed com Perfect Day, que é linda, que é desse filme que você está falando, do cara que é drogado, né? Exatamente. Você sabe que é o Transporting, é um dos filmes que eu mais gosto na vida. Eu adoro Transporting, acho que é um filme fantástico. Você assistiu ele, passou na TV, é isso? É, passou na TV. Bom, eu vou te emprestar o DVD dele que eu tenho aqui. Mas é muito bom esse filme. E agora saiu dois, quem quiser ir com a gente no cinema, a gente tá pretendendo, eu e Cacate estamos combinando de assistir o Transporting T2, que é o filme 2 do Transporting, pra gente assistir juntos. Quem quiser colar com a gente lá, né? Exatamente. Então, bom... Programa chegando ao fim, então a gente vai tocar as duas últimas músicas que a gente estava falando de comercial de TV, né? que é... Vamos rapidinho fazer aqui pra não ultrapassar o horário, que é o Live com Pan Lies on the Riverside e o Rudo Gurus com A Thousand Miles Away. As duas são já da década de 90, mas são muito boas. Certo, Cacate? Ok. Então vamos lá. Programa do Cacate. Yet I have often paid the price. Eu. Estimated time of arrival 9:30 a.m. Been up before the sun and now I'm tired before I even begin. Now you're flying. I got so much work in front of me. Really flying. It stretches out far as the eye can see. I can see. Spend half my life in airports doing crosswords or attempting to sleep. And when the bar is open, then you'll often find it warming a seat. Now you're flying. I never find a place where I can stay. Really flying. I'd rather be 1,000 miles away. 1,000 miles away. Working for yourself sometimes ain't all that it's cracked up to be. Lonely at the top is at the bottom of that corporate tree. Now you're flying. I'm told I'm going places. Who can say? Really flying. I might arrive, but I'll be gone the very next day. I must be on my way. Hein, Cacate? Opa! A Thousand boa. Miles Away, do Hoodoo Gurus, banda da Austrália, Cacate. Exatamente. E antes a gente tocou, muito boa também, banda americana Live, com Pen Lies on the Riverside. Sabe quando eu comecei a baixar música? Isso lá na década de 90, era o Napster ainda, aquele programa pra baixar música. Lembro. Tinha uma dificuldade pra achar as músicas do Live, porque o Live se digitava Live lá, e Live, a tradução de Live, uma das traduções, claro, é ao vivo. Então, achava um monte de banda que tinha feito versões de músicas ao vivo e não achava as músicas do Live, era um saco. Exatamente. E aí agora não, agora a gente tem até o CD que a gente mostrou pros ouvintes. Bom, está chegando ao fim mais um programa do Cacate. Não atrasamos hoje, acho, atrasamos 2 minutos. Então, 2 minutos não é atraso, né? É tolerância, não, né, Cacate? Não. Então, fala tchau aí pros ouvintes. Mais um programa do Cacate. No próximo, a gente vai falar as mensagens dos ouvintes que não deu tempo de falar hoje. É isso aí, já estamos já despedindo, dando um tchau aí pra todo mundo aí. E ficamos contentes hoje com as músicas que tocamos, uma série de música grande. Música de filme, música de comercial, teve de tudo. Exatamente, um sistema de grande clássico. Balada. Baladas e tudo mais. Então é isso aí. Dá um tchau para os ouvintes aí, Cacate. Tchau, até o próximo bloco. Até já.